continue com a programação da Brasil, uma rádio muito fofa. Até mais. ZYY34785. ZYR39270. Campinas, Valinhos. Rádio Brasil transmitindo em cadeia. AM e OT. Brasil. Campeoníssima.